O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Hoje é sexta-feira, dia de pememora. Caí na gandaia, não ver a noite passar. Paga seis. Tapa na ressaca pra curtir um domingão. Beijo na menina pra não morrer de paixão. No bar da esquina a galera me espera ainda. E na segunda-feira continua tudo igual. É feriado nacional. Brasileiro, praia, futebol, natação. Pra dançar a nossa fé. Em festa de criança, chora de chuva de mulher. Brasileiro, praia, futebol, natação. Moda sertaneja pra dançar a nossa fé. Em festa de criança, chora de chuva de mulher. Nessa de querer ir pro Japão, Miami, Nova York, você vai ficar na mão. Pele bronzeada, esse jeito de cigano. Sou latino-americano. Lá não tem cachaça, peruado e carnaval. Tudo é sem graça e esse clima tropical não tem igual. Brasileiro, praia, futebol, batalha. Pra dançar arrasta pé. Em festa de criança, chora chuva de mulher. Brasileiro, praia, futebol, batação. Moda sertaneja pra dançar arrasta pé. Em festa de criança, chora chuva de mulher. Em festa de criança, chora chuva de mulher. Obrigado, gente. Chega de patrão e de prestação. O coração no céu, o sol no coração. Para tanta solidão, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja. Não quero tristeza, dá-me uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira, traz-me mais cerveja. Estou farto disto, sai uma rodada para a rapaziada. Chega de patrão e de prestação. O coração no céu, o sol no coração. Para tanta solidão, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja. Chega de patrão e de prestação, o coração no céu, o sol no coração. Para tanta solidão, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja. Pois é sexta-feira, basta de canseira. Hoje é sexta-feira, traz-me mais cerveja. Para tanta solidão, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja. Antena Web, Canal 1. God made the sun so we could see and the air for us to breathe. He came up with gravity to ground us here. He made that great big clear blue sky for those eagles' wings to fly. Yeah, but men like me, oh why, God made big. Yeah, the working man and a cold can just go together. If your heart's breaking or your hell raising, nothing works better. In a crowded bar or wrapped in the arms of your honey or your favorite lazy boy chair. Yeah, men like me, oh why, God made me. It'll wash that pizza back. Goes great with cutting grass. 18 hole smallmouth bass and bending ears. It's got me out of heartbroken binds and in the doghouse at times. Yeah, but men like me, why, God made beer. Yeah, the working man and a cold can just go together. If your heart's breaking or your whiskey chasing, nothing works better. In a crowded bar or wrapped in the arms of your honey or your favorite lazy boy chair. Yeah, men like me, oh why, God made beer. Drink their wine and champagne, sip martinis from a glass, but it's crystal clear God made beer for ass kicking, hell raising, hard living, love making, hard working class just like me. Sing it, fellas! Yeah, the working man and a cold can just go together. If your heart's breaking or your hell raising, nothing works better. In a crowded bar or wrapped in the arms of your honey or your favorite lazy boy chair. Yeah, men like me, oh why, heavy your lights in his divine wisdom, God made it. Whose shout is it anyway? Get me another beer out of the fridge, honey. I love you. Canal 1. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, tem cantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva veio o vinho, do povo veio o carinho, bondade nunca é demais. Berço de Flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente. ocidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou luxo. Querência amada, planície serra, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macheguapo. Nas minhas veias escorre sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu. Esperei que esta sorte cigana não chamasse pra lá solidão. Plantei flores junto ao parapeito, para a China colher com capricho. E que enchei nosso rancho de fé, já sovado de muitos cambichos. Desafiar meu instinto cantor, quando afina as bordonas do peito, entoando meu canto de amor. Sustentos da lonca da vida, como tantos que andam a esmo, sem aroma das flores silvestres, cantam sós alegrando a si mesmo. Transustentos da lonca da vida, como tantos que andam a esmo, sem aroma das flores silvestres, cantam sós alegrando a si mesmo. Canal 1. schon seit Tagen. Du hast schon lang nicht mehr gelacht. Das sind nicht nur deine Sorgen, Falten, was mir schon lange Sorgen macht. Wo ist das Funkeln deiner Augen? Ich hab es lang nicht mehr gesehen. Auch wenn es dir sehr schwer fällt, so darf es nicht mehr weitergehen. Komm herein und schließ die Tür. Lass dich in meine Arme nehmen. Lass uns genießen jetzt und hier, wonach wir uns so lang schon sehnen. Komm herein und schließ die Tür. Lass uns durch tausend Träume reisen. Du musst nichts denken und nichts tun. Und du musst keinem was beweisen. Du hast so viel erreicht schon. Doch du willst einfach immer mehr. Du fühlst dich rastlos und getrieben. Fühlst dich ausgebrannt und leer. Warum verkaufst du deine Seele? Ich brauch den ganzen Luxus nicht. Ich würd so gern darauf verzichten, für dein lachendes Gesicht. Komm herein und schließ die Tür. Lass dich in meine Arme nehmen. Lass uns genießen jetzt und hier, wonach wir uns so lang schon sehnen. Komm herein und schließ die Tür. Lass uns durch tausend Träume reisen. Dich in meine Arme nehmen. Lass uns genießen jetzt und hier, wonach wir uns so lang schon sehnen. Komm herein und schließ die Tür. Lass uns durch tausend Träume reisen. Du musst nichts denken. All my heart, I'm hoping you're okay. Guess who loves you? Somebody loves you. I couldn't reach you by the U.S. mail. You didn't leave a very easy trail. I tried the telephone to no avail. Guess who loves you? Somebody loves you. I do, na na na. So I send this one thought to you every day. Guess who loves you? Somebody loves you. I do. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Someone loves you. Somebody loves you. Canal 1. Voy a empezar a correr en la voz. Comenzaré una campaña de convencimiento contra todo el que piense que me estoy muriendo por tanto extrañarte, y voy a demostrarles que te he dejado de amar. Voy a empezar de una buena vez por deshacerme de todo cuanto tenga tuyo para poder así darle final murmullo de que no me resigno a aceptar tu olvido y a esta soledad. Y si es necesario tener lo que hacer, uno por uno voy a convencerlos. Me llevará tiempo, lo sé ya muy bien, por eso es que empezaré en este momento. Por el hombre que está en el espejo, el más difícil de convencer, de toda la gente el más necio, gritando que miento al decir que estoy bien. Con el hombre que está en el espejo, el que a diario se vuelve más cruel, echándome en cara el fracaso que soy si no estás, si no te vuelvo a ver. Si es necesario tener lo que hacer, uno por uno voy a convencerlos. Me llevará tiempo, lo sé ya muy bien, por eso es que empezaré en este momento. Con el hombre que está en el espejo, el más difícil de convencer, de toda la gente el más necio, gritando que miento al decir que estoy bien. Con el hombre que está en el espejo, el que a diario se vuelve más cruel, echándome en cara el fracaso que soy si no estás, si no te vuelvo a ver. Thank you. morire de mi vida si vivo por ella. Que me trague que la tierra me trague, porque así lo prefiero. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Consigo, meu amor foi embora, me falta carinho. É mais uma noite rolando na cama, sentindo o drama de um homem sozinho. A minha pobreza é culpada de tudo, até fiquei mudo ao vê-la partir. Um carro de luxo ao lado de um nobre, por eu ser tão pobre, não pude impedir. Ai, amor, por este mundo sem fim. Ai, amor, lembrando um pouquinho de mim. Ai, amor, que saudade estou chorando. Se um dia deixar de ser nobre na vida de pobre, estarei te esperando. Ai, amor, lembrando um pouquinho de mim. Ai, amor, que saudade estou chorando. Dia deixar de ser nobre na vida de pobre, estarei te esperando. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntala tus amores, bien de mi vida. Corónala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Senoritas, I've seen them on the TV shows. Hair of brown and the way it flows when they let it down. Cherry lips that you just wanna kiss. It drives me wild when they look like this. I don't dance the cucaracha. I don't play the mojaja. I've never been to Mexico. I never had the chance to go. Never met Speedy Gonzales. I don't eat enchiladas. I don't drink margaritas. But I love the senoritas. Yes, I do. I love the way they dance all night, sway their hips, wrap me round their fingertips. Tight red dress really knocks me out. You know, boys, what I'm talking about. Yeah, I don't dance the cucaracha. I don't play the muchacha. I've never been to Mexico. I've never had the chance to go. Never met Speedy Gonzales. And I don't eat enchiladas. I don't drink margaritas. But I love the senoritas. I don't dance the cucaracha, no. I don't play the muchachas. I've never been to Mexico. I've never had the chance to go. Never met Speedy Gonzales. I don't eat enchiladas. I don't drink margaritas. But I love the senoritas. Yeah, I love the senoritas. I love the senoritas. Ah, yes I do. I surely do. Ah, Cisco, Pancho, ah, Bandido Gringo, got some pesos, or your sombrero, ah, por favor, señorita, come to the hacienda, por la siesta. Of the border down Mexico way, that's where they fell in love when stars above came out to play. And now as they wander, their thoughts ever stray south of the border down Mexico way. She was a picture in old Spanish lace. Just for a tender while he kissed the smile upon her face. For it was fiesta as she whispered mañana, never dreaming that they were parting. And he lied as he whispered mañana, for that tomorrow never came. South of the border he rode back one day. de la coulée. Sont partis au village pour acheter du coton jaune à la bouteille. Pour acheter du coton jaune. Pour faire des petites mémènes. Pour les belles petites filles de la coulée qui naît. De la coulée, sont partis au village pour acheter du coton jaune à la bouteille. Sont allés sur la coulée, sont allés sur la coulée pour donner les belles petites filles au bas de la coulée, sont partis au village pour acheter du coton jaune à la bouteille, pour acheter du coton jaune, pour faire des petites mémines, pour les belles petites filles de la coulée qui naît. Travel with me if you choose into a land of notions. Through the ruins of yesteryear, I'll set your mind in motion. Be beside me, win or lose, I will not forsake thee. I must do, so must you, now you go with me. Whisper my name as you pass through this line. Whisper my name when you fall. I'm just a dusty old memory trust. I'll be close by when you fall. At your door to give you in September. I will take you as you stand. I promise to defend thee. I must do, so must you. Now will you go with me? Run to me, whisper my name. Don't waste your love, make a friend. We both had love of that wonderful stuff, and it's too easy to send. Taking always so, seeing is believing. Down and out, don't stop the show. Staying is not leaving. What we say ain't always so, but I won't deceive me. I must do, so must you. Now will you go with me? Whisper my name as you pass through this line. Whisper my name when you fall. I'm just a dust, the old memory trust. I'll be close by when you fall. If you choose, I promise to protect thee. I was new, so was you. Now will you go with me? You thought you were smart by breaking my heart, and many times you laughed in my face. You cheated and you lied, you're never satisfied. But now at last I put you in your place. Stars above bring back memories of love, a love I thought was true and so divine. Besser soul, Jenny Joe, besser soul. Irgen von kommt dein amigo wieder. Und dann ist dein kleines Herz für immer froh. Besser soul, Jenny Joe, besser soul. Der waren drei Cowboys und ritten durch den Fluss. Drei Pferde und zwei Mann kommen an. Wer weiß es, wie lange der Jack noch schwimmen muss, weil ich ihm doch nicht mehr helfen kann. Besser so, Jenny Joe, besser so. Irgendwann kommt dein Amigo wieder, und dann ist dein kleines Herz für immer froh. Besser so, Jenny Joe, besser so. Am Rande der Rockies und floh das andere Pferd, und Jim der jagte Pleik hinterher. Vielleicht ist sein Leben noch einen Penny wert, vielleicht seh ich den Freund niemals mehr. Besser so, Jane Joe, besser so. Irgendwann kommt dein Amigo wieder, und dann ist dein kleines Herz für immer froh. Besser so, Jenny Joe, besser so. Better so, Jenny Joe, better so. Besser so, Jenny Joe, besser so. Better so, Jenny Joe. better so. Better so, Jenny Joe. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia.